Solas 3-2, livre à direita, caixa autorizada, seu portão 1-0, seria Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 1-0, 732, no meio, obrigado. Nada com a feliz Natal. 43. Então agora o centro do circo, 1, 2, 8, decimal 3, 5, secundário 1, 2, 3, decimal 8. Como é que funciona? Entrei em contato com a célula de resgate de Recife, que existe aquela premissa para esse tipo de equipamento, que tem que haver a coordenação lá, pessoal de Brasília, do RCC lá em Brasília. E como no outro contato anterior da companhia, eles estão perguntando quem é o responsável pelo cheque no momento e se aí existe um telefone para que seja passado lá para que haja coordenação. Irmão, por gentileza, nova informação aqui, passar o telefone de lá para o senhor ligar. O senhor pode anotar isso, por favor? no uso Alegre com o nível solicitado? 380 será coordenada, saída prevista é Arborulo, Transfereto. Cruzado para Alegre, 380, rota do Plano, pista 10, primeira direita, Arborulo, trânsito para Alegre, 5444, com transponder, controle de Salvador, 908. cleared IMS final approach runway 10 descent to 2,000 feet at 1015. Thank you. 598 in the ground is 10. Taxi approved by taxi Alpha for short Juliet.

o pushback, puxa a aeronave normalmente, ok? Normalmente agora, é como se fosse broadside, e costas para as 3 e aguarde para ter melhor rebote.